Faltam 24 dias para o Natal. O programa a seguir é uma produção sob supervisão acadêmica de alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. Cruz Vermelha comemora 103 anos nesta segunda. Detro apreende 21 veículos por transporte irregular. Segue é multada por explosão de bueiro em Copacabana. Receita realiza operação para destruir mercadorias apreendidas no Brasil. Homens têm mais riscos de morrer na juventude do que as mulheres. Programa Luz para Todos deve alcançar em 2012 mais de 15 milhões de residências. Governo reduz IPI de eletrodomésticos para estimular consumo. Governo federal cria Conselho de Defesa da Concorrência. Terremoto é registrado na Índia. Para a ONU, falta de verbas ameaça tratamento contra a AIDS. Segundo Festival de Corais de Olaria começa nesta sexta. Os principais fatos da cidade, Brasil, mundo, agenda cultural e esporte, você confere a partir de agora. Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com padrão Estácio de qualidade. Olá, boa tarde, eu sou Monara Teixeira. Eu, Vinícius Gastim. Eu, Felipe Basílio. E eu, Paola Coimbra, alunos do curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Essa é a edição 200 do Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com padrão Estácio de qualidade. Estação Notícia. Notícias de Nova Friburgo. A Cruz Vermelha completa 103 anos nesta segunda. Para comemorar a data em Nova Friburgo, a instituição vai oferecer à população teste de glicemia e aferição de pressão arterial. O evento acontece das 10 da manhã às 3 da tarde, na Avenida Alberto Browne, no centro. Além do aniversário do órgão, também vai ser lembrado o Dia do Voluntário. Estado. O Departamento de Transportes Rodoviários apreendeu na manhã desta quinta 21 veículos por transporte irregular de passageiros. As equipes atuaram na região metropolitana e no interior. Um carro de passeio foi recolhido ao depósito público em Magé, duas Kombis e uma van em Nova Iguaçu e três Kombis em Guapimirim foram retiradas de circulação. A ação também aconteceu em Cabo Frio, na região dos Lagos e no município de Campos, no norte do estado. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio aplicou multa de R$2.200.000 à Companhia Distribuidora de Gás do Rio pela explosão de um bueiro em Copacabana, Zona Sul. O acidente aconteceu em junho do ano passado e deixou um casal de turistas ferido. De acordo com as investigações, 72 horas após o incidente, foi detectada a presença de gás em nível explosivo no local. As informações foram divulgadas pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli. A concessionária tem 5 dias para recorrer da decisão. Brasil. A Receita Federal pretende destruir 5.254 toneladas de mercadorias apreendidas. Elas totalizam R$246 milhões. A operação, em dias diferentes e em várias unidades do órgão, vai ser feita para lembrar o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Serão inutilizados CDs e DVDs piratas, cigarros, bebidas, cosméticos, preservativos, medicamentos e alimentos impróprios ao uso. De acordo com o órgão, o governo deixa de arrecadar R$2 bilhões por conta da prática. Os riscos de um homem morrer aos 22 anos é 4,5 vezes superior do que no caso das mulheres. Os dados contabilizados em 2010 são da pesquisa Tábuas de Mortalidade, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A questão está associada às mortes violentas com maior intensidade na população masculina. O diagnóstico é usado pelo Ministério da Previdência Social para determinar o fator previdenciário e o cálculo das aposentadorias. O programa Luz para Todos deve alcançar mais de 15,5 milhões de residências. As informações são do Ministério de Minas e Energia. O projeto foi iniciado em 2003 e tem o objetivo de oferecer eletricidade a famílias de baixa renda. Sobre a ocorrência de apagão no país, o ministro da pasta, Edson Lobão, acredita que o procedimento não vai causar problemas à população. Você está ouvindo Estação Notícias. O Diário Oficial da União publicou a redução do imposto sobre produtos industrializados de eletrodomésticos da chamada linha branca. O tributo do fogão vai cair de 4 para 0%. O da geladeira vai diminuir de 15 para 5%. A medida também vale para os estoques nas lojas e vai vigorar até 31 de março de 2012. A questão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. De acordo com especialistas, a queda deve ajudar o país a enfrentar a crise mundial. A presidente Dilma Rousseff sancionou a norma que reformula o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A lei tem o objetivo de estimular produtos e serviços com qualidade, preços adequados e a coibir efeitos negativos na economia por conta do abuso do poder econômico. As mudanças passam a valer 180 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Mundo. Um terremoto de magnitude 5,8 foi registrado na região das Ilhas de Nicobar, no litoral da Índia. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o incidente aconteceu às 5h40 da tarde, horário de Brasília. De acordo com autoridades, não houve relato imediato de alerta de tsunami. A falta de verba para combater a AIDS foi apontada pela Organização das Nações Unidas como um problema na tentativa de combater o vírus. De acordo com o relatório do órgão, existem 34 milhões de pessoas contaminadas no mundo. Segundo o órgão, as verbas destinadas ao combate da patologia caiu de 15 bilhões e 900 mil dólares em 2009 para 15 bilhões em 2010. Estimativas apontam que para 2015 serão necessários de 22 a 24 bilhões para combater uma suposta epidemia. Agenda Cultural. O segundo Festival de Corais, realizado na Igreja Nossa Senhora das Graças, em Olaria, começa nesta sexta. Na abertura, o Coral Arautos do Evangelho, setor feminino, se apresenta às 19h30 com a regência de Cristiane Marques. No sábado, às 20h, o coral da Igreja Luterana, sob o comando do maestro Paulo Roberto da Silva. O coral Santa Catarina de Lauboré, do Centro Social Nossa Senhora das Graças, se apresenta às 19h30. A atividade acontece até 18 de dezembro. Confira as notícias de Nova Friburgo em www.exitorio.com.br/estacionoticias. Fique ligado, Estação Notícias volta em instantes. Estamos apresentando Estação Notícias. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas, essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Na Estácio Friburgo, o aluno conta com diversos laboratórios onde poderá aprender a rotina de um profissional da área. As aulas são no turno da noite e o curso tem a duração de 5 anos. Hoje, possuímos ex-alunos empregados na Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã, além do Fórum de Nova Friburgo e no Hospital Maternidade da cidade. Psicologia é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Hoje, a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Com o diploma, você poderá atuar em hospitais públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios, empresas e muito mais. Enfermagem é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br. www.estacio.br. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Entrevista. No quadro Entrevista, conversamos sobre transporte coletivo com Jorge Marum. A reportagem é de Monara Teixeira. Marum, como você avalia o transporte municipal? O transporte prestado pela concessionária, né, pela FAOL, aqui no município de Friburgo, ele tem muitos pontos, é um assunto bastante complexo e que foge muitas vezes do senso comum de dizer que a FAOL é ruim. De fato, após a tragédia de janeiro desse ano, algumas coisas mudaram na empresa e isso tudo acarretou também uma mudança na prestação de serviços. Eu diria para você o seguinte, Manara, na minha modesta opinião, a FAOL ela tem um bom padrão, entendido como bom padrão, o tempo de uso dos ônibus, né? Os ônibus são recentes, a quantidade de áreas da cidade que são atendidas. Agora, o problema principal hoje que se coloca, eu acho que é o problema de horário. Por quê? Existem outros, vamos discutir preço, né? Vamos fazer isso tudo, mas existem localidades do município, como, por exemplo, o distrito de Conselheiro Paulino, a região do Prado, Ouro Preto, etc., que tem muito ônibus e muitas vezes o passageiro tem que ficar 10, 12 minutos ali no ponto, quando vem, vem 4, vem 5, vem 6 coletivos. Isso se dá por conta de alguns sinais, né, de que prendem os coletivos e por conta de vários distritos ou localidades que ficam após Conselheiro terem horários, que aí um vem do São Jorge, outro vem de Rio Grandino, outro vem de Três Irmãos, outro vem do Belmonte, outro vem, e acabam juntando ali. Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada pela empresa, ainda não é. Nem que seja com fiscais no decorrer do trajeto, orientando a partida de ônibus e segurando, por conta de que você... É muito difícil você explicar a um passageiro que ele está 12 minutos no ponto e vai entrar no ônibus em pé, porque os passageiros de Friburgo geralmente entram, e depois que ele entra no ônibus, passa 3, 4, 5 ônibus, ultrapassa o ônibus que ele está em pé sem passageiro algum, né, entre aspas, com poucos passageiros. Isso é uma questão importante, em que em algumas localidades se acontece de forma mais grave, por exemplo, locais mais distantes, por exemplo, em São Lourenço, 7 horas da manhã vindo para o centro, o ônibus vem muito cheio. Então, talvez ali foi um problema realmente de um segundo coletivo no horário. De manhã e à tarde, a gente tem os carros de reforço que rodam nas linhas. Por exemplo, Rio Grandino tem 9 carros nesse horário rodando. São os carros de reforço que entram junto com os ônibus dos coletivos dos horários normais. No horário de almoço, existem alguns problemas. Por quê? Porque no horário de almoço, a demanda também é grande com a saída da escola e a entrada de outro turno do colégio. E nesse horário, geralmente, não tem os carros de reforço. Então, existem algumas linhas em que essa situação no horário de almoço precisa ser melhor equacionada pela empresa. E ainda não foi. Mas eu digo assim, o que a FAO melhorou nos últimos anos em Friburgo? Comprou carros novos, a FAO investiu em novas linhas, como Granja Mimosa, Macaé de Cima, Alto do Catete. Quer dizer, algumas localidades do município que não tinham acesso a ônibus e hoje têm. Isso é um mérito. Por exemplo, Santa Luzia... Né? Uma outra coisa que eu achei de bom que a empresa fez nessas últimas levas aí, foi em algumas localidades ela atender com a linha direta, que é polêmico. Eu acho que algumas localidades não tem que ser linha direta, acho problemático. Outras eu acho que cabe. Por exemplo, Rio Grandina. Rio Grandina tem passageiro por ser linha direta. Ela está sempre cheia, mesmo sendo linha direta. Agora, no horário de reforço, que tem 9 carros, Rio Grandina, além do Aldos Michéis, seriam 10, né? Você tem o problema de sair um lotado da rodoviária, depois vem outro atrás vazio, chega lá no ponto final primeiro que aquele outro. Então, em alguns horários, ele poderia fazer ou não ser linha direta, ou ser, por exemplo, sai um da rua 7 sem entrar na integração, leva direto, vai parando. E o que sai já cheio da integração no horário de 5, 6 horas, vai direto sem parar nos pontos. E o outro sai do lado de fora e vai parando nos pontos. Então, tem algumas coisas que podem ser acertadas numa gestão um pouco mais participativa e um pouco mais... cuidadosa, minúcias, que podem fazer a diferença na qualidade do transporte. Isso falta na FAOL. E essa coisa do detalhe, do carinho. Você veja, depois da tragédia tivemos o problema de cobrador e motorista na FAOL. Hoje a gente vê um monte de trocador e motorista novo nos carros. A FAOL teve que aumentar um pouquinho o salário para atrair bons profissionais, o salário não estava tão legal, já acertou isso. Você vê, 8h45 tem o Nova Suíça Praça da Furunfa. 9 horas tem o Varge Alta. Depois o cara fica até não sei quantas horas para ter outro anjo que vai lá. Em 15 minutos tem 2. Meio-dia e 45 é o Praça da Furunfa. 1 hora é o Varge Alta. Mas o anterior foi o Varge Alta, foi o Toledo de 11h25. Depois meio-dia e 45, depois 1 hora. Quer dizer, tem coisas que tem que ajustar. O próprio Fazenda Bela Vista é um bairro que não é longe, é asfaltado. E que depender os passageiros do Varge Alta de 2 em 2 horas não é bom. Ali tinha que ter um acerto. Ali na região do Alto das Browns, onde é a Praça da Criança, tinha que ter um micro descendo pelo Santa Elisa. Tem coisa para fazer ainda, mas a FAOL está fazendo. O problema da FAOL é que a FAOL ficou muitos anos parada no monopólio. Sabe quando dá aquele descanso? Depois que teve aquela história da van e aquilo tudo, a FAO se mexeu, a FAO comprou um ônibus, a FAO está investindo nessa bilhetagem eletrônica, a FAO está investindo num sistema também para os seus funcionários de registro de entrada e saída, a FAO investiu no letreiro eletrônico, a FAO investiu em acesso para deficiente nos ônibus, a FAO tem tentado melhorar. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo na FAO. O problema são detalhes que você que está no ponto, tudo isso que eu falei morre, quando você que está no ponto, às vezes fica meia hora e um fiscal, por exemplo, mandou o carro, por exemplo, até você está em Deboçã e o fiscal falou que o ônibus era para ir só até Muri. Aí você ficou lá no Deboçã não sei quanto tempo esperando o ônibus. Então, pequenos detalhes que a gestão participativa, uma gestão mais focada no detalhe, resolve. Uma coisa que a FAO fez de bom alguns anos e que está surtindo resultado é botar aquele rapaz com informações na rodoviária, com aquela camisa de informações. Para do lado daquele rapaz. Você vê quanta gente para ali para perguntar o horário de um ônibus. Até porque no site da FAO não tem horário de ônibus, o que é uma falha, né? Isso é uma coisa primária em empresa de um ônibus hoje, é botar o horário do coletivo no site. Mas a FAO, pelo menos, tem colocado avisos na rodoviária com alterações de horário, isso já faz há bastante tempo, informando aos passageiros. Fez essa mudança de alguns ônibus que paravam do lado norte, pararem agora do lado sul, foi muito bem avisado. As coisas estão acontecendo. O problema é que existem algumas demandas que são mal supridas em alguns horários, que geram insatisfação no passageiro e, consequentemente, o cara vai buscar moto, vai buscar isso, vai buscar aquilo, e acaba deixando a FAO, a rodoviária, num horário de pico, já não comportando conforto o passageiro. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas acho que está caminhando. Quais são os benefícios e os malefícios do Fricard? Ah, o Fricard ele tem um problema. Ele é só Fricard. Só aceita em Friburgo. Se a FAO bota o Rio Card, você, por exemplo, aqui é Estácio, paga com o Rio Card. Algum funcionário poderia, na época, né, a gente paga o Fricard aqui para quem é de Friburgo. Mas eu digo, um professor que vem da aula do Rio, que tem o Rio Card, poderia utilizar aqui em Friburgo. Não pode. Ele não tem integração com Teresópolis, não tem integração com o Rio, com nenhuma outra cidade próxima. Ele é de Friburgo. A vantagem do Fricard qual é? Nesse mundo de hoje aí que você andar com dinheiro no bolso é complicado, você pelo menos tem um cartão para você poder se deslocar sem grande problema. E acabou com a farra. Fique ligado, o Estação Notícias volta em instantes. Estamos apresentando Estação Notícias. Com a criação do Polo Petroquímico de Itaboraí, as oportunidades na área de petróleo e gás aumentaram. Por isso, não perca tempo, faça o curso de tecnólogo em petróleo e gás na Estácio Friburgo. Segundo pesquisas, o mercado do setor oferece mais de 100 mil empregos por ano. Empresas dos segmentos industrial e comercial de petróleo e gás estão contratando profissionais da área. Tecnólogo em petróleo e gás com duração de 2 anos e meio é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Aumente o sonho de ser juiz, defensor público ou advogado. Faça o curso de Direito da Estácio Friburgo. Duração de 5 anos com professores altamente qualificados. No curso, o aluno ainda tem a possibilidade de vivenciar a realidade profissional no núcleo de práticas jurídicas da instituição. Direito é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500. 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Venha para a Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para solucionar complexos problemas da administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Você poderá trabalhar em organizações dos setores público ou privado, indústria, comércio e empresas de prestação de serviços. Estará apto a prestar assessoria e consultoria nas áreas de recursos humanos, marketing, organização de eventos, recursos financeiros, produção, sistemas e métodos. Administração é na Estácio. Voltamos a apresentar Estação Notícias. De volta com Estação Notícias e conversamos sobre transporte coletivo com Jorge Marum. A reportagem é de Monara Teixeira. Qual a sua opinião sobre o valor que é cobrado, sobre a tarifa? Isso é um problema difícil da gente falar e a população entender. Aí vai dizer, pô, Marum deve trabalhar na FAO. Não, eu não tenho nada com a FAO, não sou funcionário da FAO. Não. A questão são questões importantes que têm que ser tratadas. Primeira, Quem determinou que o sistema de transporte fosse dessa forma foi a prefeitura, quando ela criou, há muito tempo, o decreto, né, de integração da tarifa. Então, na verdade, você tem a pessoa que mora no PLC e acha que para chegar no centro R$2,60 é muito caro, e tem o cara que mora em Mariana, em Rio Grande de Cima, que acha baratíssimo. O cara mora em Mariana, tem um horário de ônibus para Sumidouro, que é, né, Mariana, que é a metade do tempo e o dobro da passagem. E tem a Falco, R$2,60, o dobro da distância e metade da passagem. Ele está achando ótimo. Mas por que a prefeitura fez isso? Ela quis, naquele momento, que a cidade parasse de crescer para o lado de Conselheiro e Olaria e tentasse se povoar um pouco mais uniformemente em outras localidades. Então, a passagem unificada, por exemplo, você é empregadora. Eu estou disputando a vaga e o outro cara que é de São Pedro, do distrito de São Pedro. Aí a passagem dele vai custar para você R$10 por dia, 5 para ir, 5 para voltar. E eu vou te custar R$5,20. Você ia me contratar. Então, isso dá oportunidade. A pessoa pode morar no fim do mundo, mas ela tem o mesmo valor para quem contrata. Significa oportunidades iguais para todos nós, filhos de Friburgo, ou que moramos em Friburgo. Por outro lado, você tem um problema. Qual é? É esse. Quer dizer, o cara que mora perto, ele está pagando uma tarifa cara. Por que que é caro? É caro para o nosso poder de compra. Mas se você comparar as cidades vizinhas, Teresópolis tem uma tarifa muito parecida, o Rio de Janeiro tem uma tarifa muito parecida. Ou seja, em todo lugar que tem... Aí o Rio não tem o mesmo tamanho, mas cidades do mesmo porte, Petrópolis tem parecido, está mais ou menos esse preço, R$2,50, R$2,65, R$2,45. Então não está, está na média. É que tudo está muito caro. E aí o nosso salário não acompanha. Então, por exemplo, você, um namorado e um filho, por exemplo, Manara, vocês sairiam, vão na cidade e voltam, já gastaram R$15 só de passagem. Então isso tudo é muito complicado, né? É caro para quem usa, mas, na verdade, é o preço que está vigente em todo o país, para cidades que estão parecidas, tem esse preço. Uma questão importante sobre o preço também, a pessoa compara assim, mas no Rio de Janeiro, isso é bom dizer, no Rio de Janeiro eu ando não sei quantas horas de ônibus e pago R$X. Isso é uma falácia. Você tem que prestar atenção em quatro coisas. Primeiro, tem linha no Rio que você anda 2 horas de ônibus, mas você anda porque o ônibus dá volta para passar em um monte de bairros e pegar muita gente. Se você fosse direto, a distância não seria essa, o tempo de viagem. E mais do que isso, como ele vai em muitos bairros para pegar muita gente, fica dando volta, no final da viagem passaram na roleta 300, 400 pagantes. Que é um, sei lá, pegou na São Espenha, desceu em São Cristóvão, outro pegou em São Cristóvão, desceu em Benfica, outro desceu... Até chegar em Marechal Hermes, amigo, é dia. Aqui não, onde sai da rodoviária de integração, vai no Catarcione, sai da rodoviária, vem na Fazenda Bela Vista, vem na... Quanto que ele pega? Então, a despesa é dividida pelo número de pagantes. Então, se esse carro carrega 30, então você começa a ver que não é tão dispare assim. Uma outra questão importante é que muitos carros, não é culpa do usuário, mas estou dizendo, funcionam a gás, que é mais em conta. Em Friburgo, nossos usuários já tem um, né, por conta aí da tubulação de gás, essa coisa toda, ainda funciona a diesel, que é um pouco mais caro. Isso também tem impacto no custo da empresa e, consequentemente, no valor da passagem. Eu não estou dizendo que a vida é bela e a FAO é ótima. A gente sabe que tem muitas coisas para melhorar. Por exemplo, a relação com a mídia, a relação com o passageiro. Nem sempre é muito fácil você fazer uma reclamação, etc. Mas eu estou querendo mostrar que o mundo também não é essa coisa horrível que a gente pinta. Apesar de que você, que pode estar me ouvindo em casa, está dizendo, pô, velho, eu vou em pé todo dia para o trabalho, sei lá, no Teodoro, de Muri, igual o bicho que ela está dizendo que é bom. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que as coisas estão tentando melhorar. Acho que o grande culpado de tudo isso não é a FAO, sabe quem é? De tudo que está errado, da parte que está errada, é a prefeitura. Por quê? A FAO é uma concessionária. Quem é o poder concedente que fiscaliza? É a prefeitura. A prefeitura pode dizer assim, eu quero o ônibus rodando meia-noite na comunidade tal. Ela é o poder concedente. Ela dá a concessão, ela tem que dizer como ela quer o serviço. Se ela não tem um documento da prefeitura balizando, cadê? Um documento da Secretaria de Transporte balizando qual é o perfil de transporte de Friburgo, qual é o tipo de transporte que nós queremos que seja prestado, por que tipo de frota. Não tem. A concessionária está fazendo o que quer. Então, ela tem que criar até uma agência reguladora aí para poder resolver. Então, tem muitas coisas que é culpa do poder concedente. Se duvido se a prefeitura chamar o pessoal e falar, olha, eu preciso que nessa comunidade tal, eu preciso que na Bela Vista tenha um pouco mais de carro, no horário X eu preciso que a linha tal não seja linha direta. A FAO bota. Por exemplo, uma situação que está acontecendo agora, que está errada. Os carros da linha do Floresta estão andando lotados. Por quê? Porque o Alto Floresta não está rodando, porque caiu tudo lá. Então o pessoal pega o Floresta, desce lá embaixo e a FAO botou um micrinho gratuito que está levando no Alto. Só que do centro, no Floresta, tinham 2 ônibus. Do centro, no Alto, tinham mais 2. Então o pessoal do Floresta era de se dividir em 4 ônibus, mais o Fazenda da Laje, que passa ali embaixo. Agora só tem os 2 Florestas e o Fazenda da Laje. O Floresta não é linha direta, ele está andando super lotado. De 4 carros passaram para 2, ou de 5 para 3, está andando mais cheio. Então, isso tem que ser visto. Alguém da prefeitura fala, olha, tá muito legal, vocês botaram um micrim para carregar de graça, pagando o motorista, tá legal. Mas temos que dar um reforço na linha do flash. Ah, não tem como, não dá pra gente. Então vamos botar ele em linha direta. Mas aí o pessoal do Prado vai ficar a pé? Não, pega o Maria Tereza nesse tempo, nesse período que tá acontecendo isso, e bota ele parador. Tem que pensar, tem que gerenciar, mas não dá. A comunidade lá tem que ver, é pensar. Então vamos botar um outro carro. Vamos pegar esse horário do Floresta, tem um horário que ele roda muito perto do horário do Fazenda da Laje. Vamos atrasar o Fazenda da Laje mais 5 minutos para pegar mais gente. Enfim, é gerenciar. Só que gerenciar tem que ter o controle do que está acontecendo. A gente muitas vezes sabe que a FAO às vezes não consegue ter esse controle efetivamente. Você aqui nas Browns, para Estácio, onde, quando não tem onde do horário da Estácio, né? Onde 40 e 40 minutos. Mas às vezes para subir o morro aqui serve, né? Às vezes você pode pegar um outro que para perto. 9 horas da manhã sai o Varge Alto e sai o Browns, os dois juntos da rodoviária. Os dois são 9 horas da manhã. Aí você perdeu os dois, só 9h40 o Brau. Você fica 40 minutos esperando o outro. Mas eles saíram junto, dois ônibus que vem pro mesmo lugar, que tem um trecho comum, saíram junto da rodoviária. Aí 11 horas acontece a mesma coisa, 1 hora acontece a mesma coisa, 3 horas acontece a mesma coisa. Então, são coisas que você pode gerir. Fala, ó, eu vou atrasar nesse horário aqui, o Varge Alta, 7 minutos. Pô, se alguém chegar atrasado pra pegar o Browns e for só naquele trechinho inicial ali, o Varge Alta compensa, eu já diminuo. Em vez do cara ficar 40 minutos, se ele for 9h07, por exemplo, e não 9, ele vai sair umas 9h10, né? Sempre até o pessoal entrar, nananã. O outro Browns é 9h40, eu já diminui de 40 para 30 minutos o tempo de espera para aquele bairro. E já resolvi o problema do cara que às vezes fica do lado de fora, vindo do lado norte, aquele engarrafamento de ônibus, o cara perde. Já resolvi o problema desse cara, já estou dando mais 10 minutos de lambuja para ele. E você vai fazendo pequenas ações, Lagoinha, é muito próximo, tem ônibus que vem de longe, fica 20, 25, 30 minutos parado esperando para dar horário para voltar para o bairro. Vem de Boa Esperança, tem que sair 3 horas, chega 2h20 na cidade. Tem carro parado com trocador e motorista reserva esperando. Por que não junta uns horários e dá umas viagens na Lagoinha? Em vez de ficar motorista e trocador ociosos, ônibus ociosos, olha, na viagem tal e tal e tal, vocês vão dar uma viagem na Lagoinha. Ou nós vamos ter um carro de reforço na Lagoinha, tal e tal horário. Que é um bairro próximo que está muita gente andando a pé, porque só tem aquele um carro na Lagoinha. Então são pequenas ações que a FAO pode melhorar muito a vida das pessoas ainda. Mas ela está tentando, eu vejo, não conheço ninguém, mas eu vejo boa vontade em fazer. Eu vejo boa vontade em melhorar. Agora, é polêmico. Se você pegar outra pessoa e entrevistar, vai dizer que não, que enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de analisar a tarifa, na hora de analisar número de passageiro pagante. Eu vejo um problema crônico nos ônibus da FAO, que eu não sei porque que eles não resolvem, que é a questão da limpeza. Eu queria falar uma coisa para você, Manara, que você vê a absoluta falta de gestão financeira. Você, por exemplo, vem passear, você é uma jovem, com um namorado ou com uma mãe, em São Pedro, final de semana. Igual a gente vem. O pessoal vem no ônibus 1001, desce tudo ali na beira da Serra Mar. Com bolsa, pegando o ônibus de São Pedro em pé. Por que a FAO não tem um ônibus de uma porta luxuosa, tipo aquele como tem no Rio, frescão, mais caro, tarifa, para São Pedro, para São Lourenço, para as localidades mais distantes, um tarifa, R$5. Eu duvido que o pessoal que vem do Rio não ia preferir andar nos horários tarifa do que andar no para-para. Duvido que uma pessoa que tem uma empresa que paga a passagem, o cara não viria nos R$5 que não põe a criança, que não fica parando todo ponto. Muita gente vinha, a FAO ia ganhar o dobro do dinheiro. Ah, mas a prefeitura não tem essa licitação. Faz tarifa. Empresa que vai prestar um transporte tarifa com ar-condicionado, um ônibus bom. Eu andava nesse aí, amarradão. Tem muita gente. Tem gente que tem condição de pagar uma tarifa mais cara e quer pagar para não ficar no transporte lento, em pé. Bota um frescão. Então tem muita coisa para ser feita. Tem que fazer. Podia botar um micrim no Tio Dongo 2. Está na hora o Tio Dongo 2 ter um micrim. Então tem muita coisa para fazer. Mas está fazendo. Ficou anos e anos parado e agora a coisa está caminhando. Espero que caminhe mesmo, que a FAO tenha interesse em melhorar o transporte, até para que ela cresça também. Porque a gente vê, o que a gente vê de moto andando aí, de gente tentando não andar no transporte público, é uma festa. E isso é ruim para a FAO, porque diminuindo o número de passageiros, é ruim para ela. E para a gente que paga, é ruim. Porque quanto menos pagantes, o custo é o mesmo, mais a passagem vai aumentar para poder a empresa continuar existindo. E aí é um ciclo vicioso para todo mundo. Mais carro na pista, o trânsito é mais complicado. Tem muita mãe que tira carro na hora de colégio de casa porque acha que o ônibus é cheio naquele horário de criança. E é mesmo, em muitas linhas. Se o ônibus fosse bom, a mãe não tirava o carro de casa, o pai, para buscar a criança. Se ele não tirasse, o que acontecia com o trânsito? Melhorava. Então isso tem que ser pensado. Então a Altran, a Secretaria Municipal de Transporte, a FAO, tem que sentar quem não tem interesse, quem não está querendo fazer política, quem quer acertar a vida das pessoas. Não é quem quer aparecer na televisão local, ah, eu vou peitar, falar, igual o político aparece e no final a passagem aumenta. Não. Sentar e dialogar. O mundo é feito de diálogo. Aí vai dizer, ó, a FAO vai abrir um pouquinho para cá, vai conceder um pouquinho. A prefeitura também vai dar uma ajuda, vai diminuir um impostozinho. E a coisa vai andando para que nós, passageiros, possamos andar num transporte melhor. Agora, aquela visão de que está tudo errado. E a visão também ufanista de que a FAO há 50 anos é a melhor qualidade de transporte, não existe. É um misto. O mundo real é assim, é dialogando para que a população tenha um transporte melhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É com prazer que encerramos a edição 200 do Estação Notícias com as apresentações de Paola Coimbra, Monara Teixeira, Vinícius Gachim, Felipe Basílio, técnica Rafael Brito, produção e redação Monara Teixeira e Rafael Seabra, supervisão professor Marcelo Sozinho, coordenação de jornalismo professor Jorge Marum, direção da Estácio Friburgo, Manuel Nunes. Boa tarde para você e um ótimo final de semana. Até a próxima edição. O programa Estação Notícias é uma produção sob supervisão acadêmica dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campos Friburgo.